George 400 Front. Полигон Ойзер, Спас, Деколо, Фанков, Дочина, на Фискоте. Пуска, Зарос, Зарбон, Ойзер, Спас. 098, obrigado, bom serviço, faça um preço. Salvador, boa tarde, azul 4131, no pasta 2 e 300 na Dael. Muito boa, bom trabalho. Controle Salvador, Xanel 6327, passa a mim. Oito, uma boa tarde, um bom serviço, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, é o trip 5253, decolou na sua escuta. Saída Água 180, trip 5253.

966, decolou, Fulcan. Zero, fuga Gol 98, muito obrigado, bom dia. Nove zero, solicita um 150 final e a possibilidade de Aracaju. 19.8, tá 31 no sentido. Salvador, Alta 3, 155, perfil da Dayal. Então, 0 mais